Moço, a mensagem que eu posso dizer para essas pessoas, moço, é que elas sejam felizes. Que elas procurem olhar para o que traz felicidade a elas. Que elas procurem fazer aquilo que traz mais entusiasmo, moço, que traz mais felicidade ao dia a dia delas, moço. Quando elas fazem isso, moço, elas se encontram, elas se conhecem e elas passam a perceber Deus vivendo dentro de si. A maior mensagem do Oriente para a humanidade acontece todos os dias, né, moço? O sol torna a nascer no Oriente e iluminar todo o globo terrestre, todos os dias. Então essa é a maior mensagem que o Oriente pode passar para qualquer um. A dor, moço, ela é obrigatória. O sofrimento não. Aí. O sofrimento você escolhe sofrer, moço. Você escolhe sentir o sofrimento. A dor não tem escolha, moço. Todo mundo vai sentir dor em vários momentos de uma encarnação. Todo mundo vai sentir dor também quando desencarna, viu, moço? Do lado de cá também tem dor. E também tem sofrimento se a pessoa escolher sofrer. Os moços bem sabem. Uma mágoa é uma mágoa. E ela pode ser perdoada. E o primeiro a ser beneficiado com o perdão é quem perdoa, moço. Esse sim já se libertou e é livre. A iluminação ela se busca dentro. Ela não se busca fora. Não se busca colocando foto para outro ver. Não se busca fazendo as coisas para outro ver. Sim, se busca dentro, moço. Por isso, as falanges que trabalham com a linha do Oriente trabalham a iluminação vinda de dentro, moço. E o Exu Veludo não é diferente, né, moço? Então, moço, o maior mestre que pode ter me ensinado alguma coisa me ensinou que antes de eu olhar para qualquer outro, moço, e julgar como ele anda, eu tenho que ter andado com a sandália dele por 3 dias, pelo menos, moço. Oh. Para poder entender o porquê que ele anda daquele jeito. Sabe quem foi esse mestre, moço? Quem foi? Foi Mestre Jesus, moço. Nossa. Um mestre tão cultuado aqui no Ocidente, né, moço? É. Tão cultuado aqui no Ocidente. E que veio lá do Oriente, moço. E eu aprendi, moço, que as palavras falam muito menos do que um olhar. Que às vezes, um único olhar, moço, fala muito mais do que um poema inteiro, do que uma música inteira, do que muitas palavras ditas. Do lado de cá, do lado daí, é tudo uma coisa só. Na verdade, são manifestações diferentes da consciência, manifestações diferentes do espírito, para alcançar um único objetivo, que é a evolução, que é o entendimento e que é o reconhecimento de, em si próprio, a centelha divina existente em cada um de vocês, em cada um de nós, em cada um de todos que vivem nessa esfera e em outras esferas, moço. Não adianta, moço, ser a pessoa perfeita quando se trata da vida espiritual e na hora que sai, sair chutando tudo, moço. O que tem valor, moço, não tem preço. O que tem valor, tem valor. Isso é muito mais importante do que qualquer resultado pronto, moço. Qualquer objetivo entregue, é muito mais interessante você conquistar. O Exu Veludo ele vem trabalhar isso. Ele traz isso para a energia terrestre, traz essa energia de incentivar as pessoas a batalhar por aquilo que se almeja. E conseguir, através do seu próprio esforço, do seu próprio entendimento, da sua própria evolução, moço, conseguir se chegar onde quer. A maior ferramenta, moço, para se viver nessa sociedade é a compaixão. Oh. Essa é a maior ferramenta para se obter a paz nessa sociedade. Então, se você mente alguém, se você engana alguém, você está enganando a si próprio, você está mentindo a si próprio, você está se enganando, moço. A roupa que você veste, moço, nunca, nunca, nunca vai chegar aos pés do coração repleto de compaixão, moço. Nunca. Nenhuma roupa, moço. Pode ser uma roupa de veludo, pode ser uma roupa de seda, de cetim. Pode ser a roupa que for a mais cara, a mais barata, moço. Ela nunca vai se comparar ao coração cheio de compaixão. Moço, se a gente perdoar o próximo uma vez, no agora, a todo momento, essa vez basta, moço. Essa vez basta. O ódio nunca vai trazer a paz. A guerra nunca vai trazer a paz, moço. Isso não existe. Rapaz, ela tá agora, moço. Ela tá aqui, tá presente. Ela tá no perdão. Ela tá no perdão, seja de uma coisa pequena, moço, ou seja de algo enorme. A pessoa que perdoa, moço, a pessoa vive muito melhor. Moço, quem tá no controle da sua vida é você. Tem que ser você, moço. Se é você, tudo que te acontece fora de você é um resultado do que você não resolve dentro de você. Não, você pode repetir essa parte? Claro. Fora de você, o que acontece, moço, é aquilo que você não consegue resolver dentro de você. Você é dono do controle da sua vida. Se você não for, tem algo de errado na forma como você está vivendo. Tome o controle da sua vida. Quando você toma o controle da sua vida, tudo o que lhe acontece, moço, é culpa sua. Porque você está no controle, as suas ações levaram você àquela situação, moço. Se você não está no controle da sua vida, moço, aí você bota a culpa nos outros, moço. Aí a culpa vai ser sempre dos outros e você nunca vai ter como solucionar, moço. Porque se a culpa é do outro, você não consegue resolver. Se a culpa é sua, você se ordena, você se bota em pé e você resolve, moço. E defuma com as forças do Oriente, defuma nossa gente, defuma e se gongar. Defuma com os quatro elementos, com a força de Xangô e a paz de Oxalá. Defuma com os quatro elementos. Boa noite, moço. Boa noite. Salve essas forças. Salve a todos vocês aqui nessa presença. Salve o grande Exu Belu. Graças a Deus. Boa noite. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Exu Veludo do Oriente. Tá. Por que é do Oriente, seu Exu? A linha que a gente trabalha, né, moço? A gente trabalha pela falange de seu Exu Veludo e trabalha na linha do Pai Oxalá, a linha do Oriente. Claro que sim. Quando se fala linha do Oriente, o que se deve entender por isso? A linha do Oriente, moço, é a linha que trabalha a energia da fé, da iluminação. Oriente traz várias egrégoras, moço, de tempos primordiais, de tempos remotos. Várias egrégoras lá no Oriente, moço. Várias egrégoras também que se agregaram a essas energias ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Mas todas as egrégoras trabalhando a energia da fé, a energia da iluminação, incentivando a busca pela fé, a busca pela iluminação. E cada dia mais levando a espiritualidade, moço, ao coração daqueles trabalho junto à linha do Oriente. Qual que o senhor percebe se a diferença na forma de viver a vida em paz entre o Ocidente e o Oriente? São formas bem diferentes, né, moço? São formas bem diferentes. O Ocidente, por mais que isso venha sendo alterado, hoje já temos aí a presença de energias fantásticas, espiritualmente falando, moço. Aqui no Ocidente temos floresta amazônica, temos cordilheira de Andes, pontos naturais de energia maravilhosos. Pontos naturais de energia que trazem essa energia para o Ocidente. Mas o Ocidente, ele trabalha a energia muito mais fora de si, né, moço? Muito mais no externo, na aparência, no sistema de se mostrar para o outro, de se levar a imagem, se levar a aparência, do que no Oriente. O Oriente, a espiritualidade, ela se trabalha mais internamente, moço. A iluminação, ela se busca dentro, ela não se busca fora, não se busca colocando foto para outro ver, não se busca fazendo as coisas para outro ver, sim, se busca dentro, moço. Por isso, as falanges que trabalham com a linha do Oriente trabalham a iluminação vinda de dentro, moço. E o Exu Veludo não é diferente, né, moço? Um espírito para trabalhar dentro da linha do Oriente tem que ter origem oriental em vidas passadas? Não, moço. Não tem que ter, não. A espiritualidade, ela não trabalha de forma fechada, como se trabalha aqui dentro do plano terrestre, moço. A espiritualidade, ela é algo muito mais abrangente, muito mais complexo do que simplesmente ter tido uma vida, ter tido uma origem num país ou no outro. Do lado da gente aqui, moço, a gente não fica olhando tanto para o país, não. A gente olha muito mais para o planeta de uma forma geral, né, moço? Claro. Que é o que é mais importante. E, então não tem que ter, não, moço. A maioria deles tem, porque traz essa bagagem espiritual por vivência no plano terrestre, né, moço? A maioria das entidades que estão hoje atuando aí na linha de Umbanda ou qualquer outra linha, são entidades que em determinado momento estiveram em terra, aprenderam em terra, evoluíram em terra e veio para o lado de cá. Pode fazer um trabalho do lado de cá também. Não significa também dizermos que ninguém do lado de cá é melhor do que alguém que está do lado de vocês aí, não. Então, é importante que isso fique bem claro, moço, que a gente está trabalhando do lado de cá e vocês estão trabalhando do lado aí de vocês. E cada um é cada um. Então a linha do Oriente, moço, não tem essa restrição. Mas a maioria deles, por afinidade, moço, por trazer essa bagagem, esse conhecimento oriental e essa espiritualidade que eu comentei de dentro para fora, moço, essa sim acaba tendo essa afinidade e vem trabalhar. Então a gente tem falanges japonesas, falanges chinesas, falanges hindus, falanges árabes e tem falanges agregadas a todos esses espíritos que trabalham na chamada linha do Oriente, né, moço? Uhum. Claro. Sim, sim. Eu vou fazer uma colocação aqui de um mestre do Oriente que escreveu o livro Tao Te Ching, o senhor Lao Tse, pediu ao senhor para trazer um aprofundamento em cima disso. Ainda mais Exu, é muito importante saber a vossa visão dessa colocação. As palavras verdadeiras não são agradáveis, e as agradáveis não são verdadeiras. Yeah. As palavras falam por si só, né, moço? Como eu já disse, ele está explicando em palavras lindas, palavras poéticas, moço, aquilo que eu falei sobre a vida aqui no Ocidente. Então as palavras verdadeiras deixam de ser ditas, moço, porque elas nem sempre são aquelas que querem ser ouvidas, né, moço? Então, se fala aquilo que o outro quer ouvir e não aquilo que tem que ser dito, aquilo que é a verdade. Por isso a verdade, ela tem essa conotação aí na frase de Lao Tse, muito bem falada. Oh. Yeah! Ah, ah, ah, ah. A libertação do desejo conduz à paz interior. Outra colocação dele. Perfeito, moço. O desejo, o que é o desejo, moço? O desejo é o que hoje move muita gente a fazer diversas situações positivas e diversas situações negativas. O desejo, moço, pode ser usado de uma maneira extremamente negativa quando se transforma numa obsessão. Quando o desejo, ele deixa de ser um querer e passa a ser um necessitar. passa a ser um precisar. A gente já vem a esse mundo, moço, com tudo que a gente precisa. Para evoluir, para se iluminar e para se encontrar em vida. Para encontrar o seu caminho, moço. Então, o desejo, muitas vezes, ele tira a pessoa do caminho dele. Claro que os excessos, moço, desse desejo, a falta de sensibilidade do que se deseja, do que se almeja e como chegar lá é que vai trazer esse malefício, moço, citado por Lao Tse. O senhor, na vossa experiência no astral, já encontrou com algum mestre oriental? E se sim, qual foi o maior ensinamento já assimilado por si, passado por eles? Moço, já encontrei com vários mestres orientais, com mestres ocidentais também. Nem todos eles, se eu falar o nome aqui, é conhecido dentro da sua esfera. E muitos deles já me ensinaram coisas com situações mais simples e de maior humildade que eu já poderia viver, já poderia entender e aprender, seja do lado de cá, ou seja, do lado de vocês aí. Mas é uma mensagem que pode ser dita, moço, um aprendizado, uma força trazida por um desses mestres, moço, é que cada ser pensante, cada ser consciente desse planeta, moço, tem o seu caminho, tem a sua configuração espiritual, tem o seu propósito, seja ele em terra, ou seja ele em espírito, seja ele em qualquer um dos planos da matéria que se manifestam nessa esfera. Esse espírito, ele é único, ele transcende o que a gente pode conter de padrão, de humanidade. Cada ser, ele é único e, ao mesmo tempo, ele é igual. Energeticamente, ele é diferente e, ao mesmo tempo, de importância, moço, ele é igual. Ele é a mesma manifestação. Somos todos aqui, encarnados, desencarnados, iguais. Somos todos a semelhança da centelha de Deus, vivida dentro de cada um de nós. E ao mesmo tempo, cada um de nós se manifesta diferente, traz energias diferentes, traz necessidades de aprendizado diferente, traz comportamentos diferentes e vai viver situações diferentes. Então, moço, o maior mestre que pode ter me ensinado alguma coisa, me ensinou que antes de olhar para qualquer outro, moço, e julgar como ele anda, eu tenho que ter andado com a sandália dele por 3 dias, pelo menos, moço. Para poder entender o porquê que ele anda daquele jeito. Sabe quem foi esse mestre, moço? Quem foi? Foi Mestre Jesus, moço. Um mestre tão cultuado aqui no Ocidente, né, moço? Tão cultuado aqui no Ocidente. E que veio lá do Oriente, moço. Com relação às histórias da Falange de Chuveludo, poderia ser dito algo? Posso sim, moço. São várias as histórias, né, moço? São tantas histórias. Se fala muito sobre as vidas de Exu Veludo. Exu Veludo viveu na época de Jesus Cristo, que Exu Veludo viveu ao lado de Hitler, como sendo comandante. Todas essas histórias, moço, elas trazem uma simbologia. Elas trazem uma informação, elas trazem um conhecimento, e de certa forma, talvez Exu Veludo estivesse presente nessas situações, moço. Porque Exu Veludo, moço, trabalha diretamente relacionado à conquista. Trabalha diretamente relacionado à capacidade de ir buscar aquilo que se almeja, de conquistar. Dentro da lei de Ogum, é claro, do seu Ogum Rubimato. Então, Exu Veludo vai trabalhar dessa maneira. Todos eles, de certa forma, entraram nessa esfera da conquista. Muitas dessas histórias têm seu sentido verdadeiro, têm o seu conhecimento, e não significa dizer que realmente, em vida, Exu Veludo esteve lá. Claro. Isso é importante ressaltar, moço. E na vossa história, o que pode saber e qual foi a maior lição da sua última encarnação? Moço, minha última encarnação foi na Índia. Eu fui da esfera indiana, da egrégora indiana. E na minha última encarnação, eu aprendi a silenciá-los. Aprendi no monastério a me calar e a me entender. Mas isso foi muito difícil. Foi muito complicado, moço, o que eu queria falar, o que eu queria mostrar. E eu fiz um voto de silêncio nessa última encarnação. O monastério onde eu participava, ele pedia esse voto de silêncio. E para mim foi muito difícil lidar com esse voto de silêncio. E eu aprendi, moço, que as palavras falam muito menos do que um olhar. Que às vezes um único olhar, moço, fala muito mais do que um poema inteiro, do que uma música inteira, do que muitas palavras ditas. Então essa foi a lição da minha última encarnação, moço, e eu vou levar ela para quantas outras eu precisar. Ainda vim para esse plano encarnado. Ia! Ah, ah, ah, ah. Como é que é a hora da morte? Hora da morte, moço? Ela é uma mistura de sentimentos, moço. Uma mistura de pensamentos. Onde você, por um momento, vê muita coisa da sua vida. Como se fala, né, moço? Que você enxerga a vida toda. Você não enxerga a vida toda, moço. Você enxerga aqueles momentos que te ensinaram. É um processo de retrospecto, moço, em que você entende o porquê realmente você estava aqui e ali naquele momento você sabe se você cumpriu parte, pelo menos, da missão que você tem em estar aqui na Terra. Esse é o processo de morte, moço, e desencarne do corpo físico, que é a morte para vocês aqui, né, moço? Mas vocês não vão morrer, vocês ainda vão ser recebidos do lado de cá e ainda vão passar por vários e vários processos para entender tudo isso. Mas o primeiro e o mais traumático do ponto de vista das pessoas que vivem a vida cotidiana de forma mundana, moço, é justamente esse desenlace do corpo físico. E por isso que a gente tem tanto trabalho de encaminhamento a ser realizado por aí, terrenos afora, né, moço? Yeah! Ah, ah, ah, ah! Claro, sim. O senhor sabe que no astral também pode se incorporar um espírito superior que venha dar lições, não é assim que funciona? É assim que funciona. O senhor já participou de algum evento onde isso aconteceu? Já participei, moço. Como é que foi? Foi bastante interessante, moço, bastante importante, um trabalho muito, muito importante de se receber um espírito que ele precisa de um plano mais sutil da matéria para poder se manifestar, porque ele é de um plano mais sutil ainda, moço. É difícil de se explicar, é difícil de se colocar em palavras, como eu já disse para vocês. Às vezes as palavras elas faltam um pouco o conteúdo, mas é difícil se colocar em palavras o que se sente, o que se vive no momento de uma incorporação de um ser superior em seu corpo astral, moço. Mas eu garanto para você que isso só acontece, moço, quando se é extremamente necessário, porque demanda uma energia muito grande, tanto para o corpo astral que vai receber uma entidade de um plano mais superior, quanto para essa entidade de um plano mais superior poder baixar o nível vibratório, chegar mais próximo aí da matéria densa que ainda é o corpo astral, né, moço? Yeah! Ah, ah, ah, ah. A impressão é que a vida continua tal qual ela é aqui, com diferentes cenários apenas. Perfeito, moço. Perfeito. Ela continua, moço. Ela continua com diferentes cenários, com diferentes visões, com diferentes entendimentos, moço. Do lado de cá, do lado daí, é tudo uma coisa só. Na verdade, são manifestações diferentes da consciência, manifestações diferentes do espírito para alcançar um único objetivo, que é a evolução, que é o entendimento e que é o reconhecimento de, em si próprio, a centelha divina existente em cada um de vocês, em cada um de nós, em cada um de todos que vivem nessa esfera e em outras esferas. Qual tipo de vida assegura uma melhor estada no mundo espiritual ao final da jornada aqui encarnada? Moço, o melhor tipo de vida é aquele que te faz feliz, moço. É aquele que vai usar todo o seu potencial, vai trazer a você todas as situações que você precisa viver. É aquela vida, moço, que a gente chama do caminho do meio. É a vida do equilíbrio, moço. É a vida onde você entende o que você veio aprender, entende o que você veio somar e consegue trilhar um caminho entre esses dois, onde você leva o que você veio trazer e traz daqui pro plano espiritual quando vocês desencarnarem, moço, tudo que vocês vieram buscar. Esse é o melhor estilo de vida, não dá para falar que ele é único, moço. O seu estilo de vida vai ser um, o estilo de vida de outro vai ser outro. Não tem esse padrão, moço, que eu não posso citar nenhum padrão aqui, que eu estaria mentindo. Cada um vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a sua caminhada, e ela é que vai mostrar ela que por si só. Por isso o caminho, moço, é o caminho do autoconhecimento. O caminho de se olhar, de se entender, entender quais são seus valores, moço, que já vieram embutidos em você inatamente, quais são esses talentos que você tem, que você pode usar para o mundo, quais são todos os atributos, moço, que você veio para essa vida, tudo aquilo que te pertence de vidas passadas, que você precisa se resolver, tudo isso você vai buscar em vida. Aquela pessoa que leva a vida buscando entender a si próprio, moço, essa é a pessoa que vai desencarnar, vai ter um desenlace mais tranquilo. Porque quando ela se vê e se olhar, ela vai ver que ela fez um bom trabalho, moço. Agora aquele que simplesmente tapa o olho para tudo, moço, não se entende, não se enxerga, não se observa, esse, moço, esse daí vai ter problema. Esse daí vai ser aquele que o Zexu vai ter que buscar lá e vai ter que mostrar da maneira mais dolorosa, moço. Se é que você pode me entender. Por que as mágoas entre familiares são tão difíceis de trabalhar e curar? A família, moço, ela transcende essa vida na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Pronto. A família, moço, ela é uma ferramenta espiritual, uma ferramenta do destino, vamos se dizer assim, moço, para colocar as pessoas para viverem aquelas situações que elas precisam necessariamente aprender, aquelas que elas buscaram no momento em que optaram por encarnar, moço, aquelas situações para que pudessem passar e tomar decisões de maneira melhor que foi tomada na vida passada. Então, vou dar um exemplo, moço, muitas vezes uma pessoa que matou muito na vida passada, ela vem nessa vida cuidando de muita pessoa que está à beira da morte, vem passando por uma situação dessas. Uma pessoa que deu um tiro em alguém numa vida passada, de repente leva um tiro no começo da vida, numa vida que vem dessa vez. Para quê? É uma ferramenta do destino para mostrar a essas pessoas os pontos de vista diferentes e colocar ela no outro ponto de vista daquele que foi ofendido de repente numa outra oportunidade. Então, nada mais é, moço, do que um karma, né? Uma forma que se traz da própria família levar situações, levar informações, levar a momentos que vão fazer o indivíduo encarnado viver aquilo que ele precisa aprender. A família, ela também está inclusa nesse pacote. Muitas vezes isso já está formado antes do encarne da pessoa, moço. Ela já sabe qual vai ser a família, quais são situações que ela vai precisar vivenciar. E é claro, moço, ela desce aqui com o livre-arbítrio dela e ela vai ter que tomar as decisões dela para chegar a viver essas situações. Porque nada adianta ela vir numa família X para viver tais situações e simplesmente fugir dessas situações. Ela vai ter essa escolha. Ela vai estar atrasando um pouco mais, de repente, um processo de entendimento, um processo de resolvimento de alguma pendência anterior. Tá certo, moço? Consegui ser claro? Sim. No que se refere a entendimento, vamos estudar os dois lados. Se eu fui magoado, o melhor entendimento, perguntando ao senhor se seria dizer, ele fez o que fez porque tal qual criança não sabia melhor. Então não tomo ele como alguém mau, mas como ignorante de que só o bem é bom para todo mundo. É um entendimento esse, certo? é um entendimento, uma forma de se obter esse entendimento, né, moço? Através desse sentimento. Agora, se fui eu que magoei, eu posso usar a mesma história e dizer: magoei, me perdoo, porque quem eu era acreditava estar fazendo melhor. E agora, se eu mudei de ideia, passado eu era aquilo e honro que eu era porque me trouxe o aprendizado. Exato. Me perdoo. É Exato. Uma forma de ver. É uma forma de ver, moço. Exatamente. Então eu pedi ao senhor falar aqui de mais um mestre do Oriente, comentar essa frase que vem a calhar. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Moço, quem está no controle da sua vida é você. Tem que ser você, moço. Se é você, tudo que te acontece fora de você é um resultado do que você não resolve dentro de você. Você pode repetir essa parte? Claro. Fora de você... Fora de você, o que acontece, moço, é aquilo que você não consegue resolver dentro de você. Você é dono do controle da sua vida. Se você não for, tem algo de errado na forma como você está vivendo. Tome o controle da sua vida. Quando você toma o controle da sua vida, tudo o que lhe acontece, moço, é culpa sua. Porque você está no controle, as suas ações levaram você àquela situação, moço. Se você não está no controle da sua vida, moço, aí você bota a culpa nos outros, moço. Aí a culpa vai ser sempre dos outros e você nunca vai ter como solucionar, moço. Porque se a culpa é do outro, você não consegue resolver. Se a culpa é sua, você se ordena, você se bota em pé e você resolve, moço. Então, por isso que o homem sabe, o homem superior, ele coloca a culpa do que acontece, é nele. Ele é o culpado, ele se resolve e ele consegue evoluir com essa culpa, moço. E quando eu falo culpa, moço, não é a culpa que leva uma vibração inferior. É a culpa da responsabilidade. Não a culpa que vai te botar para baixo, e sim aquilo que você sabe que você é responsável por aquilo que acontece na sua vida, então você tem que lutar por ela, né, moço? Lutar pela sua evolução como espírito, como pessoa, na vida material ou na vida espiritual, moço. Porque as duas são importantes, moço. Senão vocês não estavam aqui na matéria. Claro que sim. Quando se fala de equilibrar a vida espiritual e a vida material, a que a gente se refere? Se refere, moço, a teu entendimento que vocês estão aqui nesse plano, para viver nesse plano. E vocês, ao mesmo tempo, têm acesso a tantas coisas do plano espiritual que é para isso te ajudar na sua vida material. Esse é o equilíbrio, moço. Você conseguir entender espiritualmente a si próprio, conseguir entender espiritualmente aquilo que lhe acontece, de uma forma que isso reflita na sua vida material, moço. Aqueles conhecimentos tão bonitos que a entidade sentada no terreiro fala para o consulente, ela tem que servir para você na sua vida material, moço. Ela tem que ser usada por você no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você encontra com alguém, no ônibus, na rua, em qualquer lugar. Não adianta, moço, ser a pessoa perfeita quando se trata da vida espiritual e na hora que sai, sair chutando tudo, moço. Sai chutando quem passa, não dando bom dia a ninguém, não entendendo que as coisas acontecem e simplesmente botando a culpa nos outros, moço. Tem muita gente que faz dessa forma. Isso é um desequilíbrio, moço. O equilíbrio é você viver a espiritualidade também no momento em que você está no seu dia a dia, no seu cotidiano, de maneira equilibrada, moço. Claro que sim. Lao Tse, uma longa viagem começa com um único passo. Perfeito, moço. Perfeito. Uma longa viagem nunca vai ser viajada, moço, se você não andar. Se você não dá o primeiro passo, seja ele numa velocidade rápida, seja ele numa velocidade lenta, moço, toda grande viagem, toda pequena viagem, qualquer viagem, moço, ela vai sempre começar com o primeiro passo, com o primeiro impulso, moço. Esse impulso, ele é importante para qualquer um, para qualquer área da vida. Se tratando de espiritualidade, moço, qualquer... quando a gente passa para um médium, por exemplo, que ele precisa meditar, que ele precisa sentar, que ele precisa rezar, isso pode ser 1 minuto, moço, pode ser 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, moço, ele tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo de um é diferente do primeiro passo de outro, moço. mas todos eles são um passo. E se for um passo errado, que aprenda com o passo errado, volte e tome outro passo. Então, toda grande viagem, toda pequena viagem, qualquer viagem, ela sempre vai começar com o primeiro passo. Se você só ficar pensando, se você não agir, se você não der o primeiro passo, ela vai continuar sendo um sonho e não uma viagem, né, moço? Oh. Yeah. Ah, ah, ah. Quando se diz sonhe alto, busque as estrelas, mas não se esqueça de construir abaixo dela a escada para lá chegar. Fala um pouco da necessidade do trabalho e da determinação. Aonde devemos buscar a inspiração e a competência para jamais desistir, seu Exu? Yeah! Moço, é difícil a gente olhar para onde não tem inspiração. Qualquer coisa, moço, pode servir de inspiração. Desde que a pessoa saiba olhar, saiba enxergar. O céu, moço, qualquer horário do dia que você parar e olhar para o céu, você pode encontrar inspiração. Ele estando bonito, ele estando escuro, ele estando com raio, ele estando sem raio. Ele é motivo de inspiração a qualquer momento e ele está em todo lugar, não está, moço? Sim, sim. Qualquer lugar do planeta que eu for, tem céu, não tem? É, sim, sim. Então, Pai Oxalá vai estar lá para inspirar qualquer um para buscar essa inspiração. Quando se fala dessa necessidade, moço, de se construir antes de se buscar o céu, antes de se sonhar alto, é a mesma história da pessoa que quer estar no topo da montanha, mas não quer fazer a trilha, né, moço? Oh. Não quer caminhar, não quer chegar lá em cima. Se essa pessoa chega lá em cima sem caminhar, moço, ela não vai ver o mesmo valor de estar lá em cima do que aquela que caminhou a trilha inteira e chega lá em cima e observa que o fruto de tudo aquilo que ela caminhou, moço, é aquela paisagem que ele está olhando. O valor é muito maior, moço. Nossa. O que tem valor, moço, não tem preço. Tem valor, tem valor. Isso é muito mais importante do que qualquer resultado pronto, moço. Qualquer objetivo entregue. É muito mais interessante você conquistar. O Exu Veludo, ele vem trabalhar isso. Ele traz isso para a energia terrestre. Traz essa energia de incentivar as pessoas a batalhar por aquilo que se almeja. E conseguir, através do seu próprio esforço, do seu próprio entendimento, da sua própria evolução, moço, conseguisse chegar onde quer. O senhor me fez lembrar uma passagem, eu não sei se é do Dhammapada, não sei se é do Tao Te Ching, não sei se é do I Ching ou do Wei, o caminho da... não sei. Mas eu lembro da passagem, eu vou lhe dizer. Pessoas que me perdoem. E lembro, o senhor fez muito lembrar isso. Os turistas estavam passando por uma paisagem, e todos tirando foto para registrar aquele momento. Só que aí tinha um que não estava fazendo aquilo. Todo mundo perguntou, depois que já passou, por que que você não está tirando foto, tendo a sua filmadora aí, sua câmera aí. Aí ele falou, porque eu estou vivendo o momento agora. E é muito mais importante, né? É muito mais importante. Poucas pessoas se lembram disso, moço, mas é muito mais importante. Você está de frente para Oxalá, você está de frente para Iemanjá, você está de frente para um momento inspirador, para um momento que te faz evoluir como espírito, moço. E você vai ficar tirando foto. E você vai ficar pensando na postagem que você vai fazer na rede social, moço, enquanto que o momento presente ele passa. E você não vê o que realmente está ali te dizendo, moço. Então, é aquilo que a gente já conversou aqui, moço. O equilíbrio ele está em você saber enxergar isso, você saber vivenciar também a vida terrena, mas no momento preciso você está atento ao que acontece do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético na sua vida. Yeah! Ah, ah, ah, ah, ah. Ou seja, as pessoas que fotografaram tiveram uma visão muito menor daquela realidade, comparado com ele que viu todo... Mais superficial, né, moço? O horizonte. Ele estando dentro da própria ótica dele, moço, ele tem uma visão muito mais profunda, muito mais imersiva naquela experiência que ele estava tendo do que ele simplesmente ficar fotografando a paisagem, fotografando o momento. Então, ele foi sábio, moço, foi é inteligente ou a palavra que você queira usar, a ponto de entender que muito mais valioso do que qualquer foto que ele tirasse naquele momento ali, era ele sentir o vento que estava batendo, era ele perceber o canto dos pássaros que estavam ali naquele momento, ele viver a paisagem em sua plenitude. Viver a paisagem, viver o momento, viver o agora, moço, 100%. Faz. Por falar em viver o agora 100%, como é possível fazer isso com alguém atrapalhando a gente, com alguém infernizando a nossa cabeça e com essa vida tão maluca que a sociedade nos impõe? A maior ferramenta, moço, para se viver nessa sociedade é a compaixão. Oh. Essa é a maior ferramenta para se obter a paz nessa sociedade. Você entender que nem todo mundo vive a vida como você e ter compaixão, moço, pelo que aquela pessoa entende do mundo, o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa vai viver e que ela está numa experiência única, a experiência dela, moço. Essa compaixão de ter esse entendimento vai te dar a paz e a harmonia que você encontra para viver em equilíbrio, moço. Para viver de forma harmônica e viver no agora, viver no presente. Quando a pessoa acredita que consultar apenas uma fonte de sabedoria, ela consegue ter acesso à verdade, se engana. Moça, ela vai ter acesso a um ponto de vista da verdade. Ela vai ter acesso a uma verdade. A verdade, ela é muito ampla, moço. A verdade, ela pode ser universal, ela pode ser cósmica, moço. Pode ser diversos aspectos. Uma pessoa que estuda muito uma fonte, vou dar um exemplo aqui, de uma religião, uma pessoa que ela é imersa dentro de uma única doutrina, de um único entendimento, moço, ela vai ter acesso a uma verdade. Ela vai ter acesso a uma verdade, que pode ser a verdade que ele vai tomar como verdade da vida dele. Essa pessoa, moço. Mas a pessoa não vai ter acesso à verdade universal, a toda a verdade. Essa verdade, moço, vai se observar ao longo de todo o momento, que é agora. Observando fora e observando dentro, moço. Se enxergando e enxergando o que acontece ao seu redor. É aí que ele vai ter o acesso a toda a verdade, moço. Toda a verdade do que ele veio fazer aqui, toda a verdade do que ele veio passar nesse plano, no plano em que se encontram as entidades que estão trabalhando aqui com vocês. Então, todo esse entendimento, moço, ele vai vir a partir do momento que você vive aquele momento presente 100% do tempo. Você passa a ver tudo o que está acontecendo dentro e fora de você, através dessa consciência plena, moço. Então passa pra gente uma visão da verdade, segundo o Exu Veludo do Oriente, do que se passa aqui no Ocidente, especificamente no astral do Brasil, no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza, moço, o que se passa aqui no plano brasileiro, se passa muita coisa, né, moço? Se passa muita coisa. Se passa muita energia de diferentes formas, moço. Vai depender do local do Brasil onde você se encontra. Vai depender. O Brasil é um país muito grande, né, moço? Mas de uma maneira geral, o que se encontra no Brasil na quarta-feira de cinzas, moço, é uma data de resguardo. É uma data onde as pessoas estão revisando aquilo que fizeram nos últimos dias, que muitas vezes não foi algo muito bom, né, moço? Muitas vezes abusaram um pouco, moço, da festividade, do carnaval. Mas esse é um momento muito bom, moço. A quarta-feira de cinzas, ela proporciona uma revisão espiritual, seja no Oriente, seja no Ocidente, moço, de uma forma em que as pessoas conseguem, por um momento, olhar para si no presente, moço. Isso é importante. A própria data da quarta-feira de cinzas, ela vai trazer isso. A quarta, moço, ela é a energia da comunicação. E na quarta-feira de cinzas, a comunicação é entre você e você mesmo. A comunicação, ela se volta para dentro. Ela se volta pro seu interior, moço. Ia! O senhor vê lógica em a gente se permitir todo tipo de exagero numa festa voltada supostamente para a carne, o carnaval, e se permitir ali, muita gente não faz, muita gente faz, todo tipo de exagero, para chegar na quarta-feira de cinza, colocar a mão na consciência e dizer não, vamos ficar aí 40 dias agora, período da quaresma, se preparando aí para a Páscoa. Yeah. Moço. Penitência. Não faz sentido, moço. Não vejo sentido. Claro. Eu tenho que dizer, moço, que serve sim de lição para a pessoa fazer essa penitência, moço. Desde que ela esteja comprometida a no ano seguinte não tomar os mesmos exageros, né, moço? Porque exagero, moço, não tem a necessidade. Exagero foge ao equilíbrio. A gente veio aqui falando de equilíbrio. Veio falando de estar em harmonia. Qualquer um que seja exagero, moço, ele para um lado ou para outro da balança, moço, ele não vai ser benéfico para uma pessoa que busca o equilíbrio, para uma pessoa que busca a harmonia, busca estar em paz consigo mesmo. Agora, muita gente não pensa dessa forma, né, moço? Pensa em sair e fazer a festa e depois acha que está tudo certo em e na quarta-feira de cinzas fazer suas promessas, fazer suas penitências, moço. Mas essa pessoa em determinado momento, moço, ela vai aprender o que ela tem que aprender. Seja agora, seja mais tarde, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, moço. Mas a pessoa que ela vive o momento com exageros e acha que no dia seguinte ela vai ter o perdão, ela está errada. O perdão, ele vem com arrependimento, moço. Se o caso é pensado, moço, se se faz isso todo ano, aí não é arrependimento, né, moço? Daí não tem o merecimento de receber o perdão imediato. Vai receber o perdão de uma outra maneira, num outro momento, né, moço? Exu Veludo do Oriente, quem ensina melhor? A dor ou o amor? Essa é uma pergunta muito boa, né, moço? Depende da pessoa, moço, que vai aprender. Depende muito da pessoa que vai aprender, moço. Vai ter pessoa que vai aprender muito melhor no amor e sorte dela, moço. Mas tem pessoa, moço, que só vai aprender com a dor, moço. Só vivendo situação difícil, só vivendo obstáculo, moço, é que a pessoa passa a dar valor ao caminho de flor. É só assim que a pessoa vai passar a conseguir observar o que se acontece, moço. Só através de muito tridente, de muito chicote e de muito aprendizado, moço. Qual é a diferença, seu Exu Veludo, entre fé e autossabotagem, ilusão, conveniência? A diferença, moço, ela é radical. É difícil se confundir essas duas coisas. Sim. Autossabotagem e fé. A fé, moço, ela exige disciplina. Ela exige uma autocrítica que muitos não têm para viver na fé. A autossabotagem, a ilusão, moço, ela é confortável. Ela é extremamente razoável. Confrontável ou confortável? Confortável. Autossabotagem, moço, é você achar que aquilo é daquele jeito, você viver naquele comodismo, achando que está tudo certo e que você vive do jeito certo, mas você não tem realmente o comprometimento interno com aquelas coisas que você diz, com aquelas coisas que você busca vivenciar. Então a fé, moço, é você conhecer, você vivenciar aquilo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, é você estar ali, presente, na dor, no amor. Isso é a fé. Isso é vivenciar a fé, viver a fé dentro de uma religião, dentro de uma casa, dentro de si próprio, moço. Você viver a fé é isso. E você simplesmente inventar um monte de caraminhola e dizer que aquilo ali está te fazendo bem, moço, nem sempre é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona, moço. O seu Veludo, qual encarnação é melhor? A do rico ou a do pobre? A do pobre, moço. A do pobre, com certeza, moço. A do rico, moço. O aprendizado é mais lento. A do pobre, moço. A evolução, ela vem mais rápido. O pobre, ele vai ter que aprender a se virar mais rápido. Ele vai passar por situações mais difíceis, muito mais rápido ao longo da vida dele, moço, do que o rico. É claro que isso é muito relativo, moço. Isso é muito relativo porque hoje tem muita gente rica que, na verdade, é pobre. Muita gente rica que sofre muito mais do que quem não tem o que comer, moço. Muita gente de barriga cheia, de mesa farta e que não tem nem um ínfimo de felicidade que, às vezes, uma pessoa que está passando fome tem. Por isso, moço, a vida do pobre acaba sendo mais fácil. Acaba sendo mais válida, vamos dizer assim, do ponto de vista da evolução, mais rápido, é mais doloroso, mas isso é muito relativo. O pobre, o rico, são coisas daqui, são coisas que são vivenciadas aqui. E todas elas vão poder trazer situações e vivências que vão te fazer aprender, vão te fazer evoluir. Basta você estar observando, moço, basta você estar olhando ao seu redor, sendo rico, sendo pobre. Tanto faz. Você falou, quem perdeu mais? Aquele que traiu ou aquele que foi traído? Aquele que traiu, né, moço? Aquele que traiu, aquele que trai, moço, trai a si próprio. Engana a si próprio. Ele acha que engana o outro, moço, mas ele engana a si próprio. Primeiro a receber a mentira, moço, é aquele que conta a mentira. Esse é o primeiro a ser enganado. Tem que se viver na verdade, moço. Seja ela bonita ou seja ela feia. A verdade é a verdade. E não pode ser contada quantas vezes algo diferente da verdade vai continuar sendo uma mentira, moço. A verdade, ela é a sua verdade. Então, se você mente alguém, se você engana alguém, você está enganando a si próprio. Você está mentindo a si próprio. Você está se enganando, moço. O senhor Chico, eu vejo que o senhor tem ligação com Oxalá. Perfeito, moço. Ótimo. Então a pergunta vai cair bem. Dia de Oxalá, qual roupa é melhor vestir? A roupa que você sentir mais confortável, moço. Fala. O branco das vestes ou um coração de compaixão? Com certeza, coração de compaixão, né, moço? Mesmo que esteja vestindo preto? Mesmo que esteja pelado, moço. A roupa que você veste, moço, nunca, nunca, nunca vai chegar aos pés do coração repleto de compaixão, moço. Nunca. Nenhuma roupa, moço. Pode ser uma roupa de veludo, pode ser uma roupa de seda, de cetim, pode ser a roupa que for a mais cara, a mais barata, moço, ela nunca vai se comparar ao coração cheio de compaixão. Então, cada um dos dias da semana, moço, de Oxalá, o de Ogum, o de Exu, qualquer um dos dias da semana, saia vestido de coração cheio de compaixão. Essa é a melhor roupa pro filho vestir, viu, moço? Exu, através da Umbanda, incorporado, ensina o humano encarnado. E quem ensina Exu? O próprio humano encarnado ensina o Exu também, moço. Oh. O Exu, ele ensina, moço, e ele aprende como qualquer outro e como qualquer um deve conduzir a sua própria encarnação, a sua própria evolução. Aprendendo com todos, ensinando todos que podem, moço. A mesma coisa acontece com o Exu. Tem quem ensina o Exu, seja alguém de um grau superior, um espírito de uma luz superior, incorporado de repente num corpo astral, ou o próprio consulente que está fazendo um pedido para o Exu, ali de frente para ele no terreiro, todos eles vão ensinar o Exu, moço. Setenta vezes sete vezes. Mas no fundo, seu Exu, quantas vezes devemos perdoar o próximo O Senhor conhecendo, estando mais próximo aqui do encarnado, sabendo todas as nossas dificuldades e até mais um pouco. Quantas vezes a gente deve se esforçar para perdoar o próximo, considerando nossa situação de caminheiros da depuração? Moço, se a gente perdoar o próximo uma vez, no agora, a todo momento, essa vez basta, moço. Essa vez basta. Sabe o povo do Oriente? Essa vez basta, moço. Perdoe no seu momento presente. Se perdoe, perdoe o seu próximo. Use o perdão. Aceite, use a aceitação. Deixe fluir. Morra para o seu passado. Morra? O senhor pode repetir? Morra para o seu passado. Pronto. Isso é o perdão verdadeiro, moço? Esse é o perdão de quem realmente está arrependido. Aquele que cometeu um erro, moço, e que se pudesse ter a oportunidade, não o faria de novo, ele morre para o passado dele. E ele obtém o perdão. Então se perdoe, perdoe seu próximo, e você será muito mais feliz. Você viverá uma vida muito mais harmônica. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil de se ingressar no mundo espiritual quando o fim dessa jornada terrestre acabar. Mas o mal que me fizeram não foi coisa pequena. Então, se fosse pequeno, até entendo, dava para perdoar. Mas o que me fizeram, não, o senhor não está entendendo. Aí veio o Damapada, quero que o senhor comente a respeito disso. O ódio não cessa com o ódio em tempo algum. O ódio cessa com o amor. Esta é a lei eterna. O moço já conheceu alguém, moço, que se vingou e obteve a iluminação, a paz, a harmonia. Ah, eu consegui a minha vingança. Não tem ninguém, moço. O ódio nunca vai trazer a paz. A guerra nunca vai trazer a paz, moço. Isso não existe. A paz, ela está no agora, moço. Ela está aqui, está presente. Ela está no perdão. Ela está no perdão, seja de uma coisa pequena, moço, seja de algo enorme. A pessoa que perdoa, moço, a pessoa vive muito melhor. Ela vai conseguir ter a compaixão, moço, mais uma vez essa palavra, moço, de entender, moço, que todos que estão aqui erram. Erram pequeno e erram grande. Erram feio. E que ela mesmo já errou várias e várias vezes ao longo de sua jornada. Não tem ninguém aqui, moço, que possa dizer que nunca errou, que nunca magoou alguém. E não tem ninguém aqui que pode julgar se uma mágoa é pequena ou se uma mágoa é grande. Só a pessoa que é magoada é que sabe o quanto aquela mágoa é grande ou pequena para ela, não é, moço? Então como é que você vai dizer que o que te fizeram é grande e que você nunca fez nada grande para ninguém? É muito difícil, moço. É muito difícil você se julgar como dono dessa verdade. Isso daí não cabe a vocês, não cabe a gente como espírito, não cabe a ninguém fazer esse julgamento do que é grande, do que é pequeno. Uma mágoa é uma mágoa e ela pode ser perdoada. E o primeiro a ser beneficiado com o perdão é quem perdoa, moço. Esse sim já se libertou e é livre. Qual dor merece mais respeito? A dor de dedo quebrado ou de um câncer qualquer? Qual dor dói mais? Na matéria, com certeza, vai ser a do câncer, né, moço? Por tudo que ela representa, tudo que pode acometer um dedo quebrado, hoje já se sabe o que pode se fazer para consertar um dedo quebrado, né, moço? A questão que eu quero fazer, seu Exu, é: tem como vivermos a dor sem agregarmos a ela sofrimento? Tem, moço. Pronto. A dor, moço, ela é obrigatória. O sofrimento não. Aí. O sofrimento você escolhe sofrer, moço. Você escolhe sentir o sofrimento. A dor não tem escolha, moço. Todo mundo vai sentir dor em vários momentos. de uma encarnação, todo mundo vai sentir dor também quando desencarna, viu, moço? O lado de cá também tem dor. E também tem sofrimento se a pessoa escolher sofrer. Os moços bem sabem. Buda disse o seguinte, é melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas. Aquele que conquista a si mesmo, moço, ele venceu a maior batalha, que é a batalha dessa passagem. A batalha de estar aqui e vencer a si mesmo, moço, é a principal batalha que se vem viver aqui. Vencer a si mesmo é entender o que está fazendo aqui. Vencer a si mesmo é saber as situações que precisaria passarmos para ter o entendimento que veio buscar nesse plano. Seja um espírito encarnado ou um espírito desencarnado, moço. Hoje a esfera terrestre está cheia de espíritos que não venceram a si mesmo e que continuam aí lutando e lutando batalhas, moço, vencendo uma, perdendo outra, mas ainda não venceram a batalha da vida, ainda não entenderam a si mesmo, não venceram a si mesmo, né, moço? Estamos chegando aos 5 minutos finais. Topa um segundo encontro amanhã? Amanhã, irmãos. Se houver a possibilidade com o médium, tudo obviamente. Pode ser, irmãos. Pode ser. Louvado. Pode ser. Que assim seja. A gente estuda as possibilidades e faremos acontecer. Mas diz uma coisa para mim antes de avançarmos aqui. Em alguma questão que sobrou. Felizes aqueles cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições, Buda. Felizes aqueles que o conhecimento é livre de ilusões e superstições, né, moço? É isso. Moço, feliz é aquele que enxerga a vida como ela é, que vive plenamente, que entende a si próprio, que entende o seu irmão na verdade dele, na vida dele. E que não cria expectativas, não cria ilusões, moço, da vida do próximo e da sua vida, moço. Vive aquele momento presente, vive 100% pleno. Esse não vive superstição, moço. Esse não vive na ilusão. Ele vive simplesmente o amor, simplesmente a consciência. De estar ali, saber que é uma imagem e semelhança divina, moço, e que cada um de seus irmãos também o são. Esse vive longe dessa ilusão, vivi longe de todo esse maia, né, moço? Graças a Deus. Todos somos deuses? Todos somos deuses, moço. Todos somos deuses. A manifestação de Deus, ela está em todos nós, moço. Está presente em cada um de nós. Alguns sabem disso, o observam em si e no seu próximo e vivem muito bem com isso. Outros ficam buscando Deus fora, ficam buscando somente o Deus fora e acabam esquecendo que Deus mora dentro do coração de cada um, mora dentro da mente de cada um, mora no espírito de cada um de vocês encarnados, de cada irmão desencarnado que se encontra nesse plano ou qualquer outro plano da matéria, nessa esfera ou qualquer outra esfera do nosso universo, moço. Tudo isso é Deus, moço. Deus está em tudo. Em tudo que você olha, em tudo que você toca, em tudo que você cheira, em tudo que você sente, moço, está Deus. E nesse sentimento também habita Deus, moço. Então Deus é tudo isso. Deus sou eu, Deus é esse meu cavalo, Deus é você. E cada um dos espíritos e encarnados aqui presentes também são Deus, moço. E salve Deus, né, moço? Louvado seja Deus, salve Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é a maior mensagem do Oriente para a humanidade? A maior mensagem do Oriente para a humanidade acontece todos os dias, né, moço? O sol torna a nascer no Oriente e iluminar todo o globo terrestre, todos os dias. Então essa é a maior mensagem que o Oriente pode passar para qualquer um. Você observar o nascer do sol e saber que por mais que a noite tenha sido longa, por mais que o dia tenha sido duro, no dia seguinte vai ter um novo sol nascente. Ele vai estar lá, independente de qualquer coisa, moço. Basta você também estar lá, presente, que você consegue a mudança que você quer na sua vida. Você consegue tudo aquilo que você busca dentro da sua encarnação. É legítimo, quando esquecemos quem somos, e para onde devemos ir. Nos identificarmos com o entretenimento e ali nos demorarmos é legítimo? É legítimo, moço. E eu digo mais, moço. O entretenimento, ele não é de todo ruim. Não faz mal se entreter, moço. Vale. Não faz mal se entreter. Não é porque a pessoa, ela leva a vida dela tendo um pouco de entretenimento, moço, que significa que aquela pessoa está gastando o tempo dela. Se pode viver o agora tendo um entretenimento, moço. Se pode aprender com entretenimento, moço. Você pode aprender com cada situação do cotidiano, da sua vida, moço. Seja a vida que você leve. Você vai poder evoluir, você vai poder se encontrar e vai poder se iluminar com as situações mais simples que possam acontecer na vida de qualquer um. Uma pessoa pode estar andando hoje na rua, entretida, com uma música, com qualquer coisa, e ter a ideia da vida dela, moça. Ter o ímpeto de realizar aquela ideia que já vem armazenada há muito tempo na cabeça dela. Então, o exagero, moço, viver somente o material é que é o problema. A pessoa só vive o entretenimento e só quer o entretenimento. Não para para observar, não para para olhar, não para para se vigiar. Essa pessoa, ela sim vai estar vivendo em desequilíbrio. E a vida vai estar trazendo situações e situações e situações até que ela consiga, moço, aprender com essas situações que vêm. As coisas podem acabar se repetindo e se repetindo e se repetindo até que ela encontre ali no cotidiano dela algo que dê aquele estralo, moço, dê aquele pensamento em que faça ela tomar uma mudança de direção, ela tomar um rumo e sair do exagero e sair do abuso de alguma coisa, moço, de uma situação, de um entretenimento, e passar assim a entender e a observar-se, e a observar os redor, moço. Então o entretenimento por si só, ele não é ruim, moço, ele não é tão nocivo a ponto de tirar o foco de uma pessoa. Quem permite-se perder o foco de qualquer coisa, moço, é a própria pessoa. É a própria consciência ali presente, que se permite se deixa levar por um exagero de um entretenimento ou de qualquer uma informação que seja, da própria festividade do carnaval, por exemplo, moço. É. O senhor, obviamente, para adquirir essa condição de guardião das sombras, teve que estudar muito. Com certeza, moço. Com certeza, moço. Certo. O senhor nunca questionou a proposta da Umbanda, quando alguém vai lá buscar o aconselhamento, tem o aconselhamento, buscar o caminho aberto, tem o caminho aberto, vai embora, nunca mais aparece, ou volta todo dia para se aconselhar, nunca trata a raiz do problema. Esse é o trabalho, né, moço? Esse é o trabalho. É aí que a gente tem que trabalhar. Se a pessoa está voltando, também é parte da culpa nossa. Também é parte da culpa nossa. Se a pessoa não muda a causa do problema, aconselhamento talvez precise tomar uma outra abordagem, moço. Oh. Então, por isso a gente estuda, moço. Por isso a gente busca cada hora, a cada momento, com cada situação, trazer um pouquinho mais de conhecimento para dentro de si, para poder aconselhar, para poder tratar a causa dos problemas e não simplesmente aliviar a dor, aliviar o sofrimento de ninguém, porque como eu já disse, a dor é ferramenta também, moço. A dor também vai fazer muita gente aprender. Oh. Que assim seja. Antes, agora sim, da sua questão final, da sua mensagem final. O que é o diálogo com os espíritos para o senhor? Moço, o diálogo com os espíritos é um trabalho, moço. Uma ferramenta, assim como o trabalho que é feito num terreiro, moço. Esse é um trabalho espiritual, um trabalho de levar uma mensagem a várias pessoas ao mesmo tempo, levar a informação, moço, que pode ser vivenciada através do contato com o mundo espiritual a várias pessoas ao mesmo tempo. Essa é uma ferramenta, moço, que vem para trazer a luz da consciência, moço, trazer o caminho aos olhos das pessoas. Então, é isso que eu penso, não só do diálogo com os espíritos, mas de todo o trabalho que é feito hoje com o uso dessa tecnologia, moço. Yeah. E parabéns pelo seu trabalho, viu, moço? Que os seus guias, seus guardiões continuem sempre te protegendo e te levando a muitos e muitos lugares e trazendo mais conhecimento para aqueles que precisam, moço. Que assim seja. Qual é a sua mensagem final para o dia de hoje? Moço, a mensagem que eu posso dizer para essas pessoas, moço, é que elas sejam felizes, que elas procurem olhar para o que traz felicidade a elas, que elas procurem fazer aquilo que traz mais entusiasmo, moço, que traz mais felicidade ao dia a dia delas, moço. Quando elas fazem isso, moço, elas se encontram, elas se conhecem e elas passam a perceber Deus vivendo dentro de si. Essa é a maior mensagem que Chuveiro do Oriente pode trazer hoje, moço. Muito obrigado por essa oportunidade, viu, moço? Muito obrigado, senhor. Laro Exu! Salve o grande Exu Veludo! Quando Exu caminha, alguma coisa ele vai fazer. Quando Exu caminha, graças a Deus, alguma coisa ele vai fazer. Mas ele vai fazer, mas ele vai mexer lá no dedo. Ô Alex, como é que o senhor está se sentindo agora? Estou muito bem, graças a Deus. Muito bem, Exu Veludo, meu amigo, meu companheiro, já há bastante tempo, é um dos primeiros guias espirituais que se apresentou para mim, me orienta, já vem trabalhando comigo. Aí desde que eu ingressei no meu caminho espiritual, como ele mesmo fala aí por várias vezes, é sempre um prazer trazer ele, trazer a mensagem que ele pode trazer do astral, que ele pode ajudar a tantas pessoas como ele me ajudou já. Chega até a ser um pouco emocionante. E como é que foi, você já ouviu, como é que foi a história do turbante? A história do turbante é uma forma, eu já li escrito em vários lugares, que Exu Veludo ele se apresenta de turbante, não se apresenta, e eu, na minha humanidade toda, né, questionei a ele se eu poderia usar o turbante, se teria algum problema utilizar o turbante. Eu gosto de utilizar um pouco da vestimenta que a entidade, que aquela egrégora traz, né, que aquela falange traz, nos seus conhecimentos, nas suas histórias. Ele falou que não seria problema nenhum, que isso é uma ferramenta que ele pode trabalhar, a cor do turbante, ela pode variar de um dia de trabalho para outro, então isso acabou virando uma ferramenta de trabalho do próprio Exu Veludo. E inicialmente foi só realmente um interesse mundano meu de querer usar o vestimenta que eu li, que eu entendi, que joguei nos meus estudos, que poderia ser usado por ele. Não foi necessariamente um pedido dele, não. Eu achei muito bonito a sua colocação de sinceridade, mesmo que isso possa causar crítica dos outros. Não, eu não tenho medo da crítica dos outros, a crítica ela é sempre bem-vinda também, né? Claro. Mas é um entendimento meu, eu acredito que para a pessoa que de repente está visualizando ali, que está conversando com a entidade, ela pode se identificar também com a veste, com a aparência que aquela entidade vai se mostrar. Então isso pode ajudar a pessoa a receber a mensagem de uma maneira mais interessante. Pronto. Então parece que você mais valoriza mais a consciência tranquila de ter falado o que é a verdade do que ser bem visto. Perfeito. Para mim não faria sentido nenhum vir aqui falar que Exu Veludo falou para mim que eu tenho que usar esse turbante, senão não vai descer. Isso não seria uma verdade. Isso é muito bom, muito bom. Eu vejo que mais e mais, né, os jovens assim, estão pouca preocupação de dizer outra coisa para ser bem visto, muito mais ocupados com ser honestos, sinceros e verdadeiros, primeiro consigo próprio. Eu acho que o próprio Exu Veludo respondeu talvez isso aí, né? Durante o diálogo. Então, quando ele fala lá que a pessoa ela acaba vivendo para os outros, acaba pensando sempre no que os outros vão pensar, no qual entendimento, e ela não vive a própria verdade dela. Então eu procuro viver a minha verdade dentro do que ela é, dentro do que